Solo Salvador, o azul 2783-6503, 6 horas e 15, alternando Salvador, pronto para o táxi. 6115 Salvador, por gentileza confirme, 065 a bordo. 065, senhor, 65 a bordo, 3 horas e 15, alternando Salvador. Muito bem, 065 a bordo, Salvador, 3 horas e 15, 0315, isso? Afirmativo, senhor. Copiado, azul 2783, táxi aprovado via parte 3, pote principal Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0, no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no noite, decimal 95, azul 2783, tenha um bom voo. 2783, autorizado parte 3, principal Índia, lá para a torre 1895, 1015, ajustado agora, senhor 273, obrigado. Pega acionamento 4234, por gentileza, me confirme, posição 01 no parte principal, isso? Sim, te aguarde aproximadamente 2 minutos para o pushback, 4234. Para o controle. Do 4981, acione identificação, dessa vez chegada a Bonf para 4000 pés, QNH no 0, no 5. No 092, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, no 092. Controle, bom dia, Gol 649. Bom dia, Gol no 649, contato radar, subavia, saída da El para o nível 360. Via até o 360, Gol 649. Fala, Arborona, azul 2783. 34, livre, puxa, acionar, chame táxi. Controle, Gol 649, autoriza a PRO de Dinera, evitar uma promoçãozinha aqui na saída. Autorizado, PRO de Leda, Gol 649. Leda, grave. Azul 4981, após BUF, voo em PRO do Serra Vitor 367, autorizado procedimento R-Nave, pistão no zero, reporte na final. Bom dia, Gol no 092, final de 4 milhas, baixado travado no 0. Gol no 092, bom dia, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, com 3 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 5. E 15 livre de pouso no 0, Gol no 092. Decolada aos 49, chame controle, frequência 120, 8. 208, azul 73. Controle, Salvador, cordial bom dia, o Azul 2783, Arborono. Bom dia, Azul 2783, contato radar, suba via, saída Arbor 1 para o nível, corrijo, suba para o nível 160, saída Arbor 1, cancelada a restrição da carta. Cancelada a restrição da carta, nível 160, Arbor 1, Azul 273, graças. Táxi do 4234, nós temos 114 a bordo, nossa autonomia é de 3 horas, alternando São Gonçalo. Azul 4234, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1095. 1015, ponto de espera, chama 1895, Azul 4234. 2, no solo 52, direita, táxi. Chame o solo Salvador 121, 19, táxi via Alfa. 209, boa. 1092, hidrofoco da Gol 1092, autorizando Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, gol 092. Salvador, é o Papa Tango, Mike X aí, November. Posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Confirmo, chame Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8, gol no 649. 251-228-649. Rio, 5975, chama o centro Recife 126, decimal 85. Alterne 125 decimal 45. Obrigado, bom dia. Bom dia. Decolagem, variável com 03 nós, ajuste ao time com 015, 4264 azul. Autorizado, decolagem azul, 4264. Azul 4234, decolado ao 54, chame o controle, frequência 1120, décimo 8, boa viagem. 208, boa. Ok, controle Salvador, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, subavia saída Puca para o nível 310. Subavia Puca para o 310, Azul 4234. Papa Tango Yankee Romeo Lima, o controle Salvador. Siga visual, descendo 500 pés, sobrevoo estação Pirajá, o Yankee Romeu Lima. Controle Salvador Azul 2783, pequeno desvio à esquerda, senhor, por umas 5 milhas da formação. Feito Azul 2783. Tornou a proa de árvore azul 2703 já. Azul 2783. Controle Salvador, Azul 4234. Azul 4234, controle. Solicita nível 150 a princípio. Gente, sub e mantém nível 150, Azul 4234. 150, Azul 4234. No RNAV Azul 4981. Azul 4981, chame a torre. Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, 4981. Salvador Azul 4981 no final do RNAV. 4981, reporte Serra Vita 372, baixa de travar. Bom dia, Gol 2199, acione identificação. Autorizado, vai direto no Serra Vitor 369, QNH1015, desça para 4000 pés. Passou 372, baixado travado, azul 498. Azul 4981, por autorizado, pista no zero, variável com 03 nós, ajuste de altímetro no 0, no 5. Repouso 4981. Entendido o sinal da mensagem? Afirma, está com problema de pressurização, baixa 234. Entendi. Papatão Góssica, Hotel Kilo, cópia. Óscar Hotel Kilo, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano, nível 180 autorizado. Decola saída Arco 1, transição Elefa, primeira curva à direita, pista 1 a 7. Acione 5064, controle Salvador 1208. Capitão Oscar Hotel Kilo, o acontecimento foi correto, confirme parte pelo meio economia. 04, parte 5, autonomia de 4 horas e 3 horas e 45. Copiado, Oscar Hotel Kilo, para acionamento, táxi decolagem, torre 11895, QNH1015. 245, autonomia. Azul 4981, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 01 no Pátio 1. Alfa e Juliette, portão 01. Botango Oscar, Hotel Kilo, no Pátio 5, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Bravo, e Azul 2796, informação Golf. Dois sete nove meia, aguarde só um instante para a cópia. Aguardando. A gente prossiga para sobrevoo no Iguatemi, Yankee Romeo Lima. Quando prosseguir para o Pituaçu, informa o controle, Yankee Romeo Lima. Azul 2796, cópia. Quanto copa 2796? Azul 2796, autorizado João Pessoa. Conforme a do plano, Golf N77, nível 1-70 autorizado. Decola na saída Conde, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 0271, no controle Salvador 1208. João Pessoa aprovado, rota plano de Golf, Golf 677, nível 1-70. Decola Salvador, pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0271, no controle 208, azul 2776. Azul 2796, cotejamento foi correto, chame para o estacionamento. Chamando. Tudo bem com isso? Vai mandar Gol 2069. Gol 2069, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano, Zulu 19, nível 370 autorizado. Decola saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5063, controle Salvador 1208. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano. Saída Momo, transição Frot, Upper Zulu 19, pós decolagem da pista 10, curva à esquerda. Transponder 5063, controle 1208, gol 2069. Gol 2069, posição correta, chame para o estacionamento. Chamará para o estacionamento, gol 2069. 28 5260, senhor. 263. Papa Romeo, Kilo, Serra Lima, controle. Posso, Hotel Kilo, táxi autorizado, chame na Papá para ingresso, destino 7. Romeo, Kilo, Serra Lima, acione código 0124, suba para o nível 090, QNH 10015, voe pro do Serra Vitor 369. O Kilo Serra Lima. Chame para o... Já está pronto para o táxi? Você era 2723. Sim, chame pronto para o táxi. Afirmativo, gol 2199 autorizado procedimento da RNAV pista 1-0, reporte na final. Reporta na final, gol 2199. Romeu Kilo Serra Lima está em contato radar, 60 milhas do oeste do VR Salvador. O plano modificado para o instrumento agora, o Zuno 3. Fique a mensagem, é com o Romeu Lima. O Yankee Romeu Lima. Torre, controle, confirma contato com o Yankee Romeu Lima. Confirmo, livre o sobrevoo no litoral, Yankee Romeu Lima. Estão recebendo 5/5, Yankee Romeu Lima. Gol 2069. 050 QNH 10 no 5. 2199, chama a torre, Salvador, e 198, decimal 95. 295, obrigado. Exato, decola na saída Momo, após o direto. Primeira curva à esquerda, pista 17, acione 5104, controle Salvador, 1208. Oscar Hotel Kilo, táxi autorizado, até a Taxi Papá, chame para ingresso, pista 17. Papá, Tango Mike Charlie Alpha, cotejou o correto, confirme pátio BOB e autonomia. Quora 6 a bordo. O Mike Charlie Alfa para acionamento, táxi, decolagem, torre 11895, QNH 1015. Salvador, eu vou 1095, dentro da informação Golf, posição número 5, autorização com fim. Gol 1095, autorizado com fins, conforme a rota do plano. Nampas do voo 21, nível 360 autorizado, saída Arbor 1, transição Elefa após Nitibo. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5-1-1-4, controle Salvador 1-2-0-8. Confirma 1-0-1-5? 1-0-1-5, sim. Ah, positivo. Obrigado. Livre pouso na 1-0, gol 2-1-9-9. 1-2-0-8, gol 1-0-9-5. Gol 1-0-9-5, proteja o correto, chame e puxa esse nome. Prossiga, Força Aérea 2-7-2-3. Autorizado o táxi, reporte na hotel, na frequência da torre 1-1-8-9-5, o FAB 2-5-2-3. Enter livre de juízo. Quilo Oceano Lima, reporte Raprando, serviço 369. Dia, Oceano 2723, Tatsuí, hotel, mantenha a posição. Mantenha a posição. Gol 2069, autorizado o táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10. Taxiway Índia, ponto de espera, monitora torre 11815, gol 2069. 11895, bom voo. Obrigado, 11895. Batango Oscar, até o quilo, decolagem autorizada, pista 17, o vento 050 graus, 069. Mais um instante para cópia. Aérea 2723, autorizado ingresso, pista 10, até o pátio de autoridade, na minha escuta. Até o pátio de autoridade, aqui, torre Gol 2069, ponto de espera da 10, pronto. Gol 2069, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter pista 10, Gol 2069. Gol 2199, no solo azul 9, direita, 121.9, solo Salvador. 2199. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, decolado aos 19, chame o controle, frequência 120-8, o OVS. Hotel 1208, obrigado, Hotel Kilo. 8, pistão da 7. Mantém que proteja o correto, confirme parte pelo bem e autonomia. É o quilo, contato radar, suba para nível 180, saída Arbor 1, cancelada a restrição da carta. Vai subir para nível 210, saída Arbor 1, sem restrições, Oscar, até o quilo, obrigado. Corrigindo, nível 180 autorizado, o senhor deseja o 210, Oscar, até o quilo? Negativo, vai subir para 210, 280, Oscar, até o quilo. Corrigindo novamente, o nível autorizado foi 180, Oscar, até o quilo, confirme, deseja algum outro nível? Negativo, 180, eu falei errado, sem querer, desculpa. Na Lima, desça para 4.000 pés, Kenegal no 0 no 5. 4.000 pés, Kenegal no 0 no 5, Kenegal. Sam 3304 reduza para 2209. 2209. Hotel Kilo, autorizado, vai direto a Elefa. Direto a Elefa, faça o Hotel Kilo. Decolada aos 22, chame o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. Serra Lima, confirma razão de descida. 1.100 pés. Pelo Serra Lima, vetoração devido a tráfego, curva direita na proa 080. Caso falha de comunicações, o limite será radial 210 de Salvador. Direita 080, limite radial 210 de Salvador, em fase de comunicação. Serra Lima, informa o tráfego, 12 horas, 12 milhas, rumo oeste, cruza nível 065 em subida, um Mitsubishi. Gente, tem o tráfego do Antiguerre, que serve lá. Vetoração para sequenciamento, curva direita para a 240, limite radial 280 do VR de Salvador. 240 direita, limite 280 Salvador, 3304. Pelo Serra Lima, tráfego ultrapassado, resta uma navegação para o Serra Victor 369. Certo, para o Serra Victor 369, que serve. Oxana 6312, acione identificação. Autorizado, vai direto Serra Victor 369. Desça para o nível 060, Kenegal no 0 no 5. Serra Lima, autorizado procedimento, RNAVE pistão no zero, reporte na final. Gente, autorizado RNAVE no zero, reporte na final, Serra Lima. 4299, autorizado Campinas, conforme a rota do plano, Upazulu 190, nível 320 autorizado. Decola saída da EL, Lida Motiva, primeira curva direita, pista 190. Acione 5122, controle Salvador 1208. Azul 4299, saída da Euleda Motiva. Azul 4299, cotejou correto, chame para acionamento. O 3304 autorizado, voa direto, servidor 366, desça para 2500 pés. 2500 pés, mas 366 até 3304. Passando Serra, Victor 366, estabilizado com o Serra. Filho Serra Lima, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. Torre 1 no 8, 9 e 5, Filho Serra Lima. Sonda Salvador, azul 2796, lá no Parque 3, posição 6 Romeu, solicita estacionamento na posição para posterior feedback. Confirme a matrícula da aeronave. Azul 2796. Ok, azul 2796, livre acionamento, chame para o pushback, Parque 3. Livre acionamento, chame na pushback, 2796. Bom dia, Serra Victor 372, reportará aqui, Serra Victor. QNH 1015. Posso com até o quilo, foi pro de conquista. Foi de conquista, passa até aqui. O 2069, chama o centro, Recife, em 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, 2545, bom dia. Meu tio Serra Lima, passando Serra Victor 372. Na presente solicita cancelamento do plano de instrumento e base pela direção 97. Vicente, plano de instrumento cancelado aos 29. Base pela direita autorizado. Efetua uma base curta do plano 7, que o Serra Lima, devido à traça do sinal ILS da plano 0. Reporte na base, baixado travado, ajuste de altímetro na zona. Vicente, reporta baixado travado, ajuste 1.0.5, base curta aqui, Luciano Lima. Torre, o Oscar mais 144 com 11 a bordo, para baixo. Ok, táxi autorizado, chame na Taxi Oscar para ingresso, na pistola 7, Papão Zé, Oscar mais 100. Agora na Oscar, o Oscar mais 100. Salvador, 3304, R9. 3304, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 2895, Edson. Janema 312, autorizado procedimento, R9 pista 1 a 0, reporte na final. Autorizado. base para sinal baixar travado aqui o Serra Lima. Bom, 1.015, Serra Lima, pouso autorizado, sistema 0, vento 0,5, 0 graus, 5. Gente, Lima. Solicito pushback azul 92796. Luz 7, azul 2796, na parte 3, livre pushback, chame para o TAC. Livre, chama TAC, 2796. Salvador, bom dia, Tan 3304, passando Serra V372, está precisado. Tan 3304, bom dia, pouso autorizado, sistema 0.080 graus, 05 na hora, ajuste ao time 0.0. Autorizado, pouso na 0, Tan 3304. Voo 1095, autorizado táxi via Pati Uni, Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 10, 1... Pátio 1 Índia, 1895, 0.05, ok, NH, obrigado, Sorito, tenha um bom dia. Bom dia, bom voo. Papa 1000, Oscar mais 500, autorizado, ingresso, pista no 7, reporte, alinhado e pronto, cabeceira no 7, Papa 1000, Oscar mais 500. Auxílio ao controle. Já de proteção, auxílio aqui. Até o quilo, o acordo operacional, o controle de Salvador agora controla até 60 milhas. Está guardando para chamar o centro Recife. Acho que ele vai aguardar, auxílio aqui. Bom dia, gol 1095, ponte espera 90, ainda. 1095, bom dia. Autorizado a alinhar e manter 190. Mantém 10, gol 1095. Tá bom, meu Oscar Mike antes, regulagem autorizada, pista 97, vento 050 graus, 059. Azul, 276, pronto táxi PLB 61, autonomia 330, descer o Maceió. Autorizado o táxi via Pátio Uno e Índia no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1015, azul 2796. Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 295, azul 25, azul 2796. 1208, Oscar Mike 3304, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 06 na escuta. Via Alfa, Juliette, posição 6203304. Oscar Mike, prossiga visual corredor Axé, mil pés. Prossegue visual corredor Axé, mil pés, Oscar Mike antes. 4 vai dar passagem ao ATR da Azul no Pátio 3, ok? Gente, 3304 vai dar passagem ao zero. Um ajuste, por favor. Penegal no zero ou no cinco? Aça. Como é que eu... confirma o destino? Destino plataforma Manati, radial 242. Entendeu? É autorizado direto, radial 242, Manati. Direto, Oscar Mike Yankee. Autorizado direto, Oscar Mike Yankee, graças. Voo 0095, decolado 37, chame o controle, frequência 10, 10, 9, 8, boa viagem. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1095, decola Arboruno, na sua escuta. Bom dia, gol 1095, contato radar, suba via, saída Arboruno para o nível 360. Via Arboruno para o 360, gol 1095. Capitão Oscar, Hotel Kilo, chama Centro Recife, 128, decimal 8, Alter, 126, decimal 0. Opa, Centro Recife, 128, Alter, 126, 0, frente ao Kilo, boa. Boa. Mike Charlie Alfa, livre o acionamento, chama pronto para o ataque. Azul 2796, decolagem autorizada, pista 0070 graus, 059. Iniciando pista 0, Azul 2796. Salvador, bom dia, Oceané 6392, Sinal da Alma 0. Oceané 6392, reporte Serra, 2372, baixar travado. Olá, Controle Ciente, Yankee Romeo Lima. Oceané 6312, fuso autorizado, pista 10, variado, 039, ajuste de altímetro 10, no fim. Variava com 059. Azul 2796, decolado ao 40, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, 2796. Zona 095, pode ir ao alerta. Afirmativo, gol no 095. Grato, alerta. Salvador, bom dia, Azul 2796, passa 1200 pés na Conde. Bom dia, Azul 2796, contato radar, suba via, saída Conde, para o nível 170. Autorizado nível 170, saída Conde, Azul 2796. No 60, autorizado procedimento RNAV, pista 10, reporte na final. Procedimento, procedimento, reporte na final, bom nome, né, velho? dia, Oxené 6311, foi pro Edbulf para interceptar a chegada a Bulf, que negar no 015, desça a via chegada para 4 mil pés. Oxené 6311. Afirmativo. Seguinte, aguarde. Repostar aqui, Fuzil 4299. Da 3179, ponto copo. Da 3179, autorizado Guarulhos, via rota do plano, piso 10, Taubaté. Eu digo 320, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Após decolagem da curva, após decolagem pista 10, curva à direita. Acena 5125, controle 1208. Correto, é pós-conta 3179. Salvador, Oxenem 6312, retorno. Oxenem 6312, táxi via Alfa, é pós-conta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Vídeo Oscar Mike Yankee, autorizado frequência livre. ...095, chama centro Recife 1, 28 decimal 8, alterne 1, 26 decimal 0. 28, 26, 0, obrigado, pode ser. Sim.